nome do meu parceiro Juninho, Portal do Arrocha. É sucesso, é estourado também, Te ver chorando, tremendo e me olhando, buscando palavras pra se expressar. Mas fico sentado, pensando calado, quem vai tomar coragem primeiro falar? Das roupas rasgadas, a sala molhada, aquele copo que jogou quase me acertou. O espelho quebrado, o escuro do quarto, sei lá, parece até que um furacão passou. Eu te avisei pra termos compostura e controlar a raiva. Eu suspeitei que uma briga má seria a gota d'água. Se quiser me deixar, eu não vou implorar. Na verdade, nem tenho argumentos. Será bom pra nós dois me deixar pra depois. Pode destruir os comportamentos e o respeito, cadê? Olha só pra você, sem controle nem te reconheço. Se quer saber, agindo assim, você virou meu coração da vez. Em nome de Avenida, o Barbeira que corte. É sucesso, é estourado também. Vejo chorando, tremendo e me olhando, buscando palavras pra se expressar. Mas fico sentado, pensando calado, quem vai tomar coragem primeiro falar? As roupas rasgadas, a sala molhada, aquele copo que jogou quase me acertou. O espelho quebrado, no escuro do quarto, sei lá, parece até que um furacão passou. Eu te avisei pra termos compostura e controlar a raiva. Eu suspeitei que uma briga má seria a gota d'água. Se quiser me deixar, eu não vou implorar. Na verdade, eu nem tenho argumentos. Será bom pra nós dois e deixar pra depois. Pode destruir os bons momentos e o respeito, cadê? Olha só pra você. Controle nem te reconheço. Se quer saber, agindo assim, você virou meu coração. Se quiser me deixar, eu não vou implorar. Na verdade, eu nem tenho argumentos. Será bom pra nós dois e deixar pra depois. Pode destruir os bons momentos e o respeito, cadê?